Esse é o Segurança Legal, episódio 169, gravado em 22 de agosto de 2018. Seguro contra haters. Neste episódio, falaremos sobre o serviço Seguro contra haters e sobre algumas questões de segurança levantadas. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo bem? Passando um friozão aqui, Arno, quente e ainda assim com 18 graus aqui na sala, cara. Aqui tá bem complicado, né? O sul é para matar o frio. Mas sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição, vocês já sabem, no arroba Segurança Legal, no e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, no YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos os links estão lá no nosso site. Você quer ajudar o Segurança Legal a continuar existindo? Agora você pode. Basta acessar apoia.se/segurançalegal e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você consegue verificar quais são as modalidades de apoio e também escolher as recompensas que nós fornecemos para os nossos ouvintes. Algumas, uma entre elas, né, para os insiders, aqueles que possuem o nível de apoio máximo, nós gravamos alguns áudios adicionais aí que eventualmente encaminhamos para os usuários. Tem um no forno, né? Provavelmente, se vocês já estiverem, quando ouvirem na sexta, já terão recebido, mas ele está no forno aqui. Então, visitem lá o apoia.se. Bem, então, Vinícius, como estamos voltando com a mensagem dos ouvintes a pedidos, né? A nossa campanha, a nossa pesquisa, né, apontou que os ouvintes querem voltar com a mensagem dos ouvintes em cada episódio. Então, se você quiser ir diretamente para o assunto principal, portanto, pulando a mensagem dos ouvintes, nós pedimos que não faça isso, mas se quiser, vá diretamente para 20 minutos e 19 segundos. Vinícius, eu queria mandar um... Eu e você, né? Gostaríamos de mandar um abraço especial pro pessoal da WIH, né? Ah, sim. Estivemos lá semana passada. Uhum. Conversando aí com os clientes deles a respeito de ransomware, backup, algumas questões legais relacionadas a isso. Foi bastante interessante. Uhum. E lá nos encontramos também, Vinícius, um ouvinte nosso, né? Mais de um, sabia? Mais de um, é. Um ouvinte específico ficou conversando com a gente ali um tempão e ficou falando sobre o podcast e tal. Eu não quero dizer o nome dele errado, porque eu não tenho certeza se é Rodrigo ou Rogério. Pessoal, uma notinha rápida aqui do editor. O nome correto é Rodrigo Blasi, nosso amigo e ouvinte Rodrigo Blasi. Ele acabou de mandar uma mensagem para nós aqui, para ser lida na mensagem dos ouvintes. Então nós vamos ler no próximo episódio, mas fica o abraço aqui já para o Rodrigo. Ele me perdoa, mas é que nós falamos com tanta gente naquele dia, né, que às vezes é difícil guardar os nomes. Então, fica um abraço para ele. Aí ele nos deu um feedback bem interessante, que já houve há bastante tempo, e fez perguntas e coisas muito bacanas, do tipo, qual foi o episódio mais difícil que vocês já gravaram? E, enfim, ele tá bem, bem envolvido mesmo no projeto. A gente agradece a audiência dele e de todos vocês que nos acompanham, né? Bem, então vamos à mensagem dos ouvintes aqui. O primeiro é o Ovidio Duarte, por e-mail. Ele é graduando, olha só, em Engenharia de Minas. Que bacana. Aquelas pessoas que não são da área da TI, mas que nos escutam também. Pois é, ele diz o seguinte. Boa noite, Fábio, Guilherme e Vinícius. Gostaria de sugerir para vocês e seus ouvintes o filme Anon, disponível na Netflix e que é protagonizado pelos atores Clive Owen e Amanda Seyfried. Ao assisti-lo, não se pode ignorar as abordagens dos autores a temas relacionados à privacidade e à forma como estamos todos expostos com nossas informações. Deixo aqui minha sugestão e aguardo o feedback de vocês em relação ao filme. Aproveito aqui para parabenizar vocês pelo conteúdo sempre de excelente qualidade. Olha só, cara, obrigado. Legal. Né, pelo elogio. E sim, eu já vou separar aqui para assistir. Quem sabe a gente até pode gravar sobre isso. A gente gravou um tempo atrás sobre Pois é. A série do Mr. Robot, né? Que a gente... de repente. Uma dessas, dependendo do que a gente encontrar lá, pode até render um episódio, hein? É, eu tô vendo aqui em um futuro, ali a descrição, né? Em um futuro em que a tecnologia tornou a privacidade uma ideia obsoleta, um detetive investiga um serial killer que foi deletado de todas as imagens em um arquivo. Então, dá aqui 3 estrelas no IMDb, mas eu vou assistir sim. Parece interessante. Um filme policial, né? Parece um filme policial aqui. Eu vou dar uma olhadinha. Obrigado. Aqui. É, legal, bacana. Perfeito, um bacana. Abração. Fica aí a recomendação. Obrigado por nos acompanhar, cara. A outra mensagem, Vinícius, vem do Matheus Catarino. Né? Lá no episódio 103, Windows 10. Nossa senhora, se faz o tempo. O que disse o Matheus? Ele diz o seguinte: opa, excelente conteúdo, referido ao Windows 10. Mas também seria uma boa explicar ao pessoal qual a real situação do Linux em desktop, pois nem todos têm condições de usufruir do Macintosh. Pois é, Matheus, sabe que eu até vi o pessoal comentando bastante aí de uma distribuição chamada Deepin Linux. Uhum. É uma distribuição chinesa, cara, eu não conhecia. Tá? Olha só. E eu não instalei ela, mas eu andei vendo uns vídeos de review dela para ver como é que era a cara da interface. E parece ser muito interessante, viu? A usabilidade, parece ser uma coisa bem interessante. Ah, tem a questão de ser chinesa, né? Não sei eu se... que tem, olha, que gosta mim, de bloquear os acessos, né, de todo mundo, não sei. Também, outra coisa, né, nos Estados Unidos, a gente tem sérios problemas de privacidade já comprovados com relação a eles. Então, a gente fica aí meio em cima do muro com esse negócio. Eu pessoalmente não utilizaria por conta de ser chinês, embora eu esteja utilizando um editor de texto chinês. Uma suíte de escritório chinesa. Pode soar meio hipócrita, né? Mas eu ficaria com um pé atrás, assim, Vinícius. Eu não sei. Eu não sei. Bom, mas enfim, tem essa possibilidade. Mac realmente tá fora da curva em termos de valores. É uma coisa assim... inacreditável comparando com máquinas equivalentes, um hardware equivalente em termos de processamento, memória e tudo mais. Realmente, entre questão de preço, não tenha dúvida, né? Você pega uma máquina com um potencial muito maior, né? Tem capacidade muito maior e dá para usar um Linux ali, a não ser que você monte um Hackintosh, né? Que daí é outro caminho que muita gente também utiliza. É uma forma também. Fica a referência também que o Hamilton, nosso ouvinte, o Hamilton Justino, tem utilizado, ele até nos mostrou quando a gente se encontrou com ele. Sim, sim. O Cubes. Ali em Santa Catarina é o Cubes OS, né? Faria uma separação assim entre perfis, né? Você teria sistemas de coisas do tipo que você não consegue nem copiar coisas de um perfil para o outro, seria bastante seguro, como né? Você tem uns sandboxes lá e você consegue isolar, separados, né? Isolar o ambiente, no navegador que tu usa no trabalho, no navegador que tu usa para uso pessoal e assim por diante. Isso. De uma maneira otimizada, né? Não tendo um monte de VM com tudo instalado, tudo replicado, né? São ambientes, uma separação mais granular, digamos assim. Mas é uma possibilidade também, né? A usabilidade complica um pouco, viu? Nesse quesito aí complica bastante. Bem, então fica um abraço aí pro nosso ouvinte, Matheus Catarino. Próxima mensagem, Vinícius, vem do Everton Massucato. Ele é analista de segurança da informação e ele foi, inclusive, aquele ouvinte que nos ajudou a corrigir uma falha no design lá do nosso site. Enfim, tinha um probleminha ali numa barra e tal. Ele nos mandou exatamente, façam isso, entrem lá vai e tal. Vai em tal lugar e mexe tal parâmetro no CSS. Vai em tal lugar, cola esse código que eu coloquei aqui para vocês e muda a senha do banco. Ele até nos deu essas... Coloca essa senha. Coloca essa senha aqui lá no banco de dados e coloca na internet. Me dá a senha de você. Mas a gente agradece de novo o Everton. Ele mandou essa mensagem aqui, Vinícius. O que ele falou? Ele diz o seguinte: olá, Vinícius e Guilherme, tudo bem? Minha sugestão se baseia em uma notícia que li no site Tecnoblog. Segue o link. Ele manda lá, né? O Banco Brasil testa atendimento via WhatsApp. Olha só. O título da notícia, não vou ler a notícia aqui, obviamente, é: Banco do Brasil testa informar saldo e extrato da sua conta via WhatsApp. Ai, ai, ai, ai, ai. Ele continua: já foi comentado no podcast Segurança Legal sobre o Facebook, onde o Banco Brasil incluiu dentro do home banking o widget da rede social, mostrando o usuário conectado, dando margem para uma possível tentativa de acesso a dados sensíveis dos correntistas. Lembrando aqui, Everton, que mesmo que você não se logue no Facebook, o Facebook consegue saber que você esteve em tais páginas de dentro do sistema do Banco Brasil. Uhum. É, lá pelas informações que eles recebem no, nos get lá, só para trazer a imagenzinha, já vai lá no referrer lá, né, e já, lá você tem o endereço da página onde o cara estava. E ele continua: a nova integração agora com serviços de mensagens WhatsApp com o Banco do Brasil abre novas oportunidades de golpe. Golpes. Até aqui não tem nenhuma novidade. Golpes com redes sociais são comuns e frequentes. O que é perplexo nisso tudo é ver um banco não se preocupar com as possibilidades de ataque que essa integração ao WhatsApp pode causar. Problemas para obtenção de dados para investigações pelo fato do WhatsApp usar criptografia ponto a ponto. Criminosos criando perfis e grupos falsos no WhatsApp com números descartáveis de celular. Envio de ataques de engenharia social, igual as promoções falsas de clique aqui e ganhe uma linda cesta de Páscoa da Cacau Show e por aí vai. No geral, são golpes recorrentes, mas a forma como os do Banco do Brasil, como o Banco do Brasil está fazendo, no meu, ao meu ver, abre gigantescas possibilidades de fraudes a seus próprios clientes. Observação: usar a inteligência artificial do Watson, da IBM, como citado na reportagem, não vai livrar ninguém de um golpe de roubo de dados. De abraço. Atenciosamente, Everton. Everton, tu tá coberto de razão, cara. Eu concordo totalmente com ele. A gente vai... Vamos ver agora o Banco Brasil efetivando isso, né? Isso se tornando massivo, ou seja, um grande número de clientes utilizando isso. Nós certamente vamos ver assim, a criatividade sendo colocada à prova mais uma vez, a criatividade de quem faz os ataques. E com certeza não faltam caminhos ali para você, para você fazer ataque no WhatsApp. Né? Então, claro. Principalmente se o Banco Brasil resolver, além de mandar informações apenas, começar a aceitar comandos por mensagens, né? Então você respondeu o bot do Banco Brasil e fazer alguma operação, ou o Banco Brasil mandar links para você fazer coisas. Aí realmente, aí a coisa vai ficar pior ainda, né? As possibilidades são bem razoáveis aí para fraudes. E os problemas de autenticação, né? Porque se ele for te autenticar pelo número apenas, vai ser bem problemático, né? Coisas do tipo, tu muda de celular. Não que isso já não ocorra com outras, com outras coisas de autenticação. Inclusive, acho que foi a Soline que tweetou dia desses. Com certeza foi a Soline. Agora não lembro se ele tweetou ou se foi num resumo. Acho que foi num resumo, na realidade. Em que ele comentava sobre como a autenticação por celular está se tornando algo bem complexo, né? E que não diante dessas situações em que os atacantes trabalham junto com os funcionários das operadoras. O que é um absurdo, né? Para fazer aquelas trocas de chips, com aqueles problemas que ocorreram com política. Exato, e basta a gente acompanhar esses ataques de engenharia social que aconteceram aí, do pessoal fazendo justamente isso, né? Ativando um WhatsApp em outro celular, e aí começa a pedir dinheiro para os contatos daquela pessoa. E muita gente perdeu grana, muita gente teve grana roubada desse jeito. Eu me preocupo, eu fecho com ele aqui, eu acho que tá coberto de razão, mas enfim. Perfeito, Everton, mais obrigado pela dica que tu nos deu lá, a questão do site, e vamos ver o que vai acontecendo, mas dessa sai um episódio. Quem sabe? Aparecem problemas aí, sai um episódio em cima dessa história. Um abração, cara. Cada vez mais está comum pessoas investigando bancos e serviços de banco, né, e isso tem dado notícia, vide... O Banco Inter. Banco Inter. Uma novela que não termina. O Ricardo Berlim, nosso ouvinte, já antigo, Vinícius, também nos mandou uma mensagem fazendo uma referência lá ao episódio 159, aplicativos de seguros, que tem até um pouco a ver com o assunto que vamos tratar hoje, né? O Ricardo Berlim diz o seguinte: parabéns por mais um excelente episódio. Coincidentemente, acabei de renovar meu seguro, mas felizmente não me fizeram nenhuma proposta indecente com aplicativos. Na verdade, depois de 15 anos na mesma companhia de seguros, não tive nem oferta na renovação do meu, pois houveram 3 sinistros nos últimos 5 anos. Um deles, fomos vítimas. E por conta disso, ficamos excluídos. Olha só, cara. Olha só. Enfim, acho perturbador esse tipo de coisa e espero que mais pessoas possam escutar o alerta que vocês fazem sobre os riscos desse tipo de app. Infelizmente, Ricardo, a gente faz esses alertas, mas eles não chegam na grande massa, assim, nós não temos tanta penetração, assim, no, no público em geral, né? Para quem nos ouve, para divulgar. E ao mesmo tempo é um tema que a grande mídia, né, os meios de comunicação que tem uma grande penetração não tem muito interesse, né? Pelo contrário, né? Como eles eles têm como clientes as seguradoras, acabam, os anúncios, inclusive do próprio seguro, eles não vão discutir esse problema dificilmente. E ele continua, tá? Em um assunto completamente não relacionado, vi que vocês foram muito citados recentemente por conta de um episódio do Nerdcast sobre a urna eletrônica. Ainda não pude ouvir, mas parece que o episódio foi muito criticado por terem convidado apenas o pessoal do TSE e terem passado o pano nos problemas de segurança da urna. É, ele tá falando que o episódio do Nerdcast foi muito criticado porque só chamaram o TSE. Ah, no nosso episódio, a gente só teve o Diego Aranha. É, mas esse e-mail é um pouco antigo, porque na realidade, depois de toda a crítica que foi feita ao Nerdcast, eles trouxeram... O Diego Aranha. Tá, então, esperamos que no futuro o TSE revire sua posição quanto à urna eletrônica, apesar de que, salvo um grande escândalo nos modos da Lava Jato, é difícil que isso aconteça. Parabéns e continue excelente trabalho. Olha só, Ricardo, essa questão da urna uma outra discussão que nunca termina, né? Sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, o Nerdcast corrigiu a coisa e chamou o Diego para falar, que foi bem interessante. Né? Por pressão, inclusive, dos ouvintes do Segurança Legal que foram lá reclamar. Muita gente reclamou, né? Sim, muita gente reclamou. Mas, assim, teve muita gente que incomodou acho que fizeram a coisa certa, chamar o Diego Aranha para fazer o contraponto. Outra coisa que a gente tem ouvido bastante nessas eleições é que o sistema anterior era, ou seja, o sistema com o voto em papel, que as pessoas votavam no papelzinho e ficava depois um monte de gente contando, virando a madrugada contando o voto, era pior do que o das urnas. Eu não tenho dúvida disso. Meu pai era mesário na época dessas eleições. E eu cheguei a ver algumas vezes eles dentro dos ginásios, com aquelas mesas enormes, cheio de gente na volta, e eles virando aquelas urnas com cheio de papel dentro e tendo que sair contando voto na mão, tá? E realmente a urna é melhor do que aquilo, né? Em termos de pra apuração e tudo mais. Por outro lado, a urna não é, como o pessoal tem sido dito, uma coisa internacionalmente aceita como segura, a nossa aqui do Brasil. Isso é um engano sendo cometido por tudo quanto é lado, não é só o pessoal de direita, nem só o pessoal de esquerda, é todo mundo. E outro erro que o pessoal tem cometido também é a questão de entendimento, né, que eu aproveito para deixar bem claro. O pessoal acha que o voto impresso, ele vai ser impresso e a pessoa vai levar o voto para casa. Tá, é um absurdo, não tem o menor cabimento isso. O voto ele fica na urna mesmo, tem uma urna física, digamos assim, né, anexada à urna eletrônica, e ali fica esse voto impresso, e isso serve para poder auditar a urna, nem que seja por amostragem, quando há dúvida, e não para apurar a eleição toda. E tem vários países que já usam a urna nesse formato. Então, e é um processo hoje, no nosso entendimento, no entendimento do Diego Aranha, que tem mais autoridade ainda que a gente para falar sobre isso, é um processo que é muito fechado ainda. Deveria ser muito mais aberto. Já que a urna é tão segura, tinha que ser bem mais aberto o processo de auditoria da urna. Eu acho que tem uma diferença primordial aqui na questão da fraude em comparação com o sistema físico. É que sim, você tem grandes chances de cometer uma fraude, de fazer fraudes com a contagem, né, de votos físicos, esconder urnas e coisas daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, a escala de uma possível fraude cometida por alguém, ela pode ser total, né? Ou seja, uma fraude praticada por alguém de dentro do TSE, por exemplo, né? Não estou dizendo que isso... que alguém faria, mas a possibilidade, a hipótese apenas, poderia comprometer toda a eleição como um todo, uma única fraude. Uma tacada só. Então a questão da escala da fraude ela é muito mais importante. Tu torna mais difícil a fraude, mas se ela ocorrer, o impacto dela é potencialmente muito maior. Pois é, Guilherme, então tem essas questões aí da urna e... É um problema que mistura muito questão política e questão de quase que de crença com a questão da urna e fica complicado discutir tecnicamente. Bom, vamos lá. vamos ao nosso tema principal. Bem, Vinícius, esse assunto, nós já tínhamos visto essa questão do tal do seguro contra haters, né? Eu tinha recebido um anúncio no próprio Twitter e eles investiram muito em publicidade. Eu recebi mais de uma vez esse anúncio no Twitter. E o Lucas, um ouvinte nosso, o Carcaju, só que em vez de A ele colocou 4 aqui no perfil do Twitter dele... Ele nos chamou, pessoal, dêem uma olhada nisso aí e tal, vocês estão sabendo como é que isso aí funciona e tal. E nos chamou, de fato, a atenção, porque a gente estava nas nossas reuniões habituais de pauta, né? Inclusive, eu estava lá com o Vinícius, estava pessoalmente com o Vinícius, né, no escritório, enfim. E a gente começou a ver, o Vinícius começou a dar uma olhada e começou a encontrar algumas coisas interessantes, né? Que é os aspectos técnicos, nós vamos falar na segunda parte. E nós nos demos conta que sim, isso dava um episódio, né? Então, vamos falar então, Vinícius, sobre os aspectos gerais, do que se trata e tal, e depois a gente fala sobre os aspectos de segurança, pode ser? Pode ser, vamos embora. Tá. Então, Vinícius, começou, e ouvintes, começou a ter essa campanha, né, de que a UC, né, que é uma seguradora digital que pertence ao grupo Caixa, estaria oferecendo tal seguro contra haters. Que seria um plugin para o navegador Chrome, é uma extensão para o navegador Chrome, que faria um controle de conteúdo, ou seja, você poderia submeter certas palavras, né, que você não gostaria de ver, e esse plugin, essa extensão, faria o controle. Nós lemos algumas coisas na internet, né, que isso seria uma ação de mídia, de social media, uma ação de marketing na realidade. Tanto foi uma ação de marketing que a UC contratou como protagonistas dessa ação os artistas Supla e Jojo Todinho, que é uma moça que canta, acho que é funk que ela canta, né, Vinícius? Eu acho que sim, cara. É funk. É uma moça do funk. É que deve ter tanta... O funk já tem tanta... Tem o funk isso, funk isso, funk aquilo, eu já nem mais sei. Eu coloco no mesmo balaio de funk, tá? Mas não me entendam mal, por favor. Sim, claro. Então ela teve aí uma... A gente vai colocar os links ali. Então um dos links, inclusive, dá conta de que foi uma ação de marketing que foi realizada pela empresa Superari, que, entre outras coisas, trabalham com bots, trabalham uma agência digital com data analytics, com produção de design. Então eles colocaram isso no ar. Basicamente, esse plugin permite um controle de discurso, e a gente estava discutindo aqui antes, né, Vinícius? O que era controlado era somente o que as pessoas diziam que não queria ver, ou se eles submetiam certos termos que seriam escondidos por padrão. E a gente não encontrou. Vamos primeiro explicar como é que a coisa funciona, né? Eles tinham um plugin que era instalado no Chrome, né? E esse plugin permitia o controle do que apareceria em vários sites. Em comentários ou tweets. Para ser mais precisos, ele controla o Discuss, né? Que é um plugin que tem vários sites para receber comentários. O Facebook, o Globo, que aparece no sites da Globo. No Instagram, no Twitter, no UOL e no YouTube. Sim, só nesses sites, né? Só nesses sites. Então, se não é geral na internet, é nesses sites. Então, o que acontece? O plugin, quando você entra num desses sites, eles carregam todos os comentários e enviam os comentários para os servidores deles, para uma API lá deles. E eles, então, verificam se nesses comentários existe alguma palavra-chave que a priori aí, do que a gente olhou no fonte, é assim que funciona, né? A priori... Isso é importante, né? Como que a gente sabe disso, né? Porque a gente baixou o fonte da extensão. A gente baixou o fonte da... Na verdade, quando você instala qualquer extensão no Google Chrome, você tem acesso ao fonte, só que não está visível ali. Você só tem que ter um pluginzinho para utilizar e dar uma olhada no fonte, ou você mesmo procurar lá no Chrome. Então é bem tranquilo, não é nenhum tipo de quebra ou coisa parecida. Sim, não invadimos o sistema. Não, ninguém invadiu nada. Então é o seguinte, então lá você encontra O que você faz então é mandar os comentários, e os comentários vão completos, tá? Eles tiram acentos, tiram caracteres especiais e tudo mais, mas o comentário é todo enviado, todos os comentários que aparecem na página desses sites que eu falei, em Twitter inclusive, os tweets, né? Vão lá com o nome de quem fez o comentário ou identificação, mais o texto, vão lá para os servidores deles. E aí, a priori, dentro que a gente viu aqui no fonte, você vai cadastrando expressões que você não quer ver lá dentro, né, que você não quer que apareçam para você. Então, eu posso dizer assim, eu posso colocar palavrões, eu posso colocar coisa assim, e o que ele, alguma coisa desse gênero, e o que ele vai fazer vai ser substituir o elemento na página, enquanto você está carregando a página, é só visual a modificação, tá? Ele vai mexer na página da Globo, do Instagram, no Face, no Twitter, etc., para não mostrar aquele conteúdo, só isso. Ele vai esconder aquele conteúdo na página, tá? Uhum. Isso ele vai fazer cada vez que você acessar a página. Ah, então, certo. Até dentro do fonte deles aqui tem algumas expressões deles, que estão, tem uma lista aqui, pelo que eu tô vendo, pelo que eu vi no fonte, não foi usada para nada, só tá listada aqui, né? Eu vou ler as mais inocentes só, tá? É, lê algumas aí. Que... As expressões que eles colocaram aqui, ó. Que lixo, para de cantar. isso não é música. Isso não é música. Isso nem é música. Sem cultura, sem talento. Show de horrores. Circo dos horrores. Deu nojo. Sua nojenta. Seu playboy de... fica horrível, não me representa, que desgraça, não dá nem para chamar de música. Isso aqui são expressões que estão dentro de uma lista, tá? Numa lista dentro do validation.js, que é um dos arquivos que compõe a extensão. Tá? Uhum. Essa lista aqui, só para a gente ter uma ideia do tipo de coisa que alguém poderia mandar para ser bloqueado, mas essa lista, repito, está dentro do fonte, mas não está sendo utilizada para nada. Tá? É uma lista que os desenvolvedores deixaram aqui dentro para teste, talvez, e ficou esse negócio aqui, esqueceram de tirar. Então, mas você pode mandar esse tipo de termo, você pode ir cadastrando esse tipo de termo no seu perfil, digamos assim, junto a eles, já vamos falar depois mais disso, e aí você tá mandando para eles os comentários que aparecem nas páginas que você acessa, os tweets, e lá eles fazem a filtragem e eles determinam daí para a extensão se ela deve esconder ou não aquele conteúdo na página. Mas você manda para eles, o plugin manda para eles o comentário que está sendo inteiro, visto? Sim, o comentário inteiro. Inteiro, tá. No caso do tweet e os tweets, entende? Em conjunto com os nomes de quem fez o comentário. Então eles receberiam o nome da pessoa, o nome do perfil que está usando o plugin, o comentário que a pessoa está lendo e quem fez aquele comentário. Isso. Tudo isso vai para a empresa que mantém a extensão. Exato, que mantém a extensão, exatamente. Tá. Na verdade, essas eram as questões mais técnicas, né? A gente ia falar na segunda parte. Não, é que pra gente entender agora essa questão do controle de discurso, né? Porque agora a gente volta pra questão do controle de discurso. Porque, na verdade, não tá sendo tirado nada da internet. Sim. Você não tá eliminando o hater. Você só tá escondendo o hater da tua vista no teu navegador naquele momento. Tipo um block, um diferente, assim. É um adblock, é um hater. Se ele chamasse de hater block. seria mais justo o nome, entende? Uhum. Se ele chamasse, ia chamar de hater block. Seria. Vamos voltar um pouquinho aqui, Vinícius, só para questões mais genéricas também, né? Essa seguradora, ela faz parte do ramo de empresas jovens. Que estariam, pelo menos para mim, pareceu isso, né? Mas que estão tentando só tive que mudar de microfone aqui, Vinícius. Tivemos um probleminha, mas enfim. O que eu ia dizer é que essa empresa, ela faz parte de um ramo, assim, ou de um tipo de negócio que claramente você consegue perceber que ela está tentando trazer para um mercado pessoas mais jovens. Então, todo o formato dela, da venda de seguros, que é uma coisa antiga, uma coisa, né? Uhum. Pessoas jovens não se preocupariam com isso, ela tenta fazer. Então, ela apresenta a questão do seguro como uma maneira descolada. Você instala um aplicativo, né? Aquela coisa toda, que é um pouco o que a gente falou naquele episódio do Trânsito Mais Seguro. Altra. O aplicativo aquele da seguradora de carros, enfim, que toda aquela problemática que a gente falou. isso aqui também envolve um pouco disso, né? Saindo a questão do seguro contra haters, a empresa como um todo que disponibilizou isso disponibiliza serviços para aplicativo, ou melhor, por meio de aplicativos. E só a partir daí nós já temos toda uma problemática, né? Que poderia ser analisada também. Eu acho que uma primeira coisa que a gente poderia se perguntar é para que esses dados poderiam estar sendo utilizados, né? Porque você mesmo comentou e verificou que eles estão recebendo tweets e comentários, né? Seriam coisas públicas que todo mundo poderia reconhecer. Não são. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não são, porque não necessariamente. Tem coisas assim que são públicas. Não necessariamente, é. Mas se você acessar, por exemplo, o Twitter com a tua conta, né? Que ele vai fazer o envio. E você acessar, por exemplo, aqueles perfis que você acompanha, mas não segue publicamente. Uhum. Que você tem como montar as listas e tudo mais. Eles vão receber, inclusive, essas informações, independente de ser uma coisa pública ou não, entende? Uhum. Então... Sim, ele vai saber mais ou menos quais são os hábitos ou mais ou menos a qual tipo de comentário você está exposto, sem que a gente saiba para que esses dados serão utilizados. E lembrando ainda que este é um serviço oferecido por uma seguradora, que não é tradicionalmente o tipo de empresa que necessita desse dado. E toda vem à tona todas aquelas problemáticas que a gente já sabe, né? O próprio Lucas comentou no Twitter o seguinte para nós aqui: realmente muito estranho. Ao longo do dia também me perguntei sobre a adoção de ferramentas como essa por parte de empresas prestadoras de serviço. Daqui a pouco, os comentários negativos somem e o usuário, cliente potencial não tem como avaliar a opinião do público. Ele tem razão, só que a gente de fato não conseguiu confirmar se o que é bloqueado é apenas o que você submete ou se eles também bloqueariam coisas por um critério deles. Né? Dentro do que eu pude ver no código, o bloqueio, dentro do que está visível, né? Porque a gente não sabe o lado do servidor, dentro do que está visível, ele a priori bloqueia apenas aquilo que você define, as expressões que você define. E aí, na verdade, só um ad blocker configurável por usuário, mais nada. A gente não utilizou o serviço no nosso Twitter por vários dias para ver como ele funcionava, também tem isso, né? Um outro problema, Vinícius, e para mim esse bem crítico, uma outra questão, é que não havia uma política de privacidade, nem no site... E nem na hora de baixar a extensão lá na loja do Chrome. Na verdade, no site, que já não está mais no ar, daqui a pouco a gente vai explicar o que houve, no site tinha a palavra política de privacidade, mas ela não era um link. Então, como não há uma declaração sobre o que é feito com os dados, eles nos permitem que a gente faça esse tipo de ilação, né? Traga esse tipo de hipótese, porque se eles não dizem o que era feito... Como então é que nós poderíamos saber o que é feito? Isso é inadmissível por vários motivos. E entre eles, primeiro porque nós temos o Marco Civil da Internet, toda a discussão de proteção de dados, da nova lei de proteção de dados que já está em vigor, né? Ainda não está sendo aplicada, né? Tem esse período de passagem, mas tem o Marco Civil, né? que obriga a existência de uma política de privacidade. Tem também a questão de ser uma seguradora, né? E ainda uma seguradora vinculada a um banco que está oferecendo serviços digitais e que não poderia cometer um erro tão básico assim de colocar um serviço desses no ar e não ter uma política de privacidade. Isso é inimaginável, é impensável para uma empresa do tamanho de um banco ou vinculada com um banco. Né? E a partir daí, Vinícius, e eu já te passo a bola para a questão técnica, a gente começou a trocar algumas mensagens com eles, que eu vou ler aqui, né? Não quero cansá-los, mas para que vocês vejam exatamente como a gente lidou com essa questão. E nós íamos gravar sobre isso antes, né, há mais tempo, foram descobertos alguns problemas... E nós, antes de gravar, submetemos a ele os problemas, porque é a forma que nós entendemos mais ética a fim de lidar com a notificação de vulnerabilidades. Então, vou ler aqui a mensagem para eles, que nós mandamos para eles. Nós mandamos. Boa tarde, eu atuo numa empresa que presta consultoria em segurança da informação e que também possui um podcast sobre o tema. Um dos nossos ouvintes, usuário da solução de vocês, Seguro Contra Haters, nos questionou acerca da sua segurança. Em uma breve verificação que fizemos, nós encontramos algumas questões de segurança potencialmente problemáticas e gostaríamos de falar com alguém da equipe de segurança de vocês. Seria possível nos fornecer este contato para que passemos os detalhes técnicos do problema? Ficamos no aguardo, atenciosamente. Alguns dias depois responderam: Olá, Guilherme. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Bob, responsável pela ação do Seguro contra Haters. Ficamos contentes que você e seu ouvinte tenham interesse no nosso plugin e agradecemos a preocupação de vocês com a segurança do seguro. Do Seguro contra Haters, eles colocaram em formato de hashtag, né? Só para constar. Aproveitamos a oportunidade para contar que a UC tem a missão de criar serviços e soluções inovadoras com segurança, autonomia e liberdade. Nosso time de tecnologia e segurança da informação adota as melhores práticas e recursos para proteger nossos usuários. Estamos por aqui, e aí mandou uma carinha piscando. Aí eu confesso que eu não entendi se essa foi uma resposta padrão que eles usam para esse tipo de problema, ou se era para dizer que eu deveria falar com ele. Foi essa a interpretação que você fez, né, Vinícius? Mas... Eu acho que tu até... Agora uma piadinha interna de quem estuda criptografia, né? Tu devia ter respondido: Olá, Bob, aqui é Hélice. Hélice Bob. Mas o nome dele é Bob mesmo, ele, na assinatura aqui, né? Enfim. Mas o fato é... assim, quando eles dizem que nós adotamos as melhores práticas, eles não disseram: ah, muito bem, então nos mande qual é o problema que vocês descobriram para que nós possamos resolver. Eles não disseram isso. Mas ainda assim, como nós estávamos de muita boa fé, né, nós decidimos, já que eles não nos mandaram mais mensagens depois disso, nós voltamos a contatá-los. Dissemos nós: muito obrigado pela sua resposta. Em primeiro lugar, notamos que não há política de privacidade para o serviço. Nós que não encontramos, ou ela não existe mesmo? Poderia ser isso, né? Poderíamos não termos encontrado. É, não sabia procurar no site a política. É, ela deveria estar... Ela deve ser amplamente colocada ali para que qualquer pessoa encontre. Mas ainda assim, seria um problema menor se ela fosse difícil de encontrar. Sobre o problema técnico, nós... Já leio agora, Vinícius, o problema técnico? E você explica? Pode ser, toca a ficha. Tá. Sobre o problema técnico, nós conseguimos verificar, observando o funcionamento do plugin no nosso próprio navegador, que o serviço de vocês não possui nenhum tipo de autenticação. Essa questão técnica permite que seja possível banir termos das redes sociais de outra pessoa. Assim, se uma pessoa mal intencionada souber que o usuário do Twitter está usando o plugin, ele poderia bloquear termos para essa pessoa sem que ela soubesse. Ainda, seria possível submeter um termo qualquer e descobrir se determinado usuário o bloqueou ou não. Em tempos de eleições, isso pode ser muito problemático. Ficamos no aguardo de um retorno de você sobre essa questão antes de dar qualquer resposta ao nosso ouvinte, visto que acreditamos que vocês tenham interesse em corrigir o problema. Mais uma vez, nós não recebemos nenhuma resposta. E aí nós enviamos outra mensagem. Bom dia, Bob. Você chegou a receber a nossa mensagem anterior? Nós gostaríamos de saber se vocês pretendem enviar uma resposta oficial sobre o problema, inclusive acerca da política de privacidade, ou até mesmo, se quiserem, indicar um prazo para a sua resolução. Digo isso, pois, como comentei anteriormente, temos um podcast que fala sobre segurança da informação e direito da tecnologia. E como os ouvintes estão interessados em saber mais sobre o funcionamento da extensão de vocês, nós pretendemos gravar um episódio falando sobre a extensão e o problema encontrado. É por isso que estamos informando vocês antes de fazer qualquer manifestação pública sobre o tema. É de nosso total interesse, e se for o interesse de vocês também, falarmos sobre o problema depois de vocês o terem resolvido, para não causar qualquer desgaste. Inclusive, a resolução desse tipo de problema pelas empresas, depois de comunicado, é visto com bons olhos por quem é ligado com tecnologia e segurança, ou seja, demonstra que a empresa está preocupada em resolver as questões de segurança que aparecerem. Fico no seu aguardo. Aí nós paramos de ler os e-mails, né? Que tem uma última mensagem. Tem mais uma mensagem que veio depois. Tem uma que é o grande finale, né? O grande finale da história. Mas... E aí entramos nas questões técnicas, Vinícius. É a questão é a seguinte. A maneira como o sistema foi desenvolvida, não tem... Ele tem até um processo que daria para chamar de autenticação, né? Uhum. Mas é uma coisa completamente insegura. Por quê? Existe um ID que eles utilizam para você fazer o acesso, né? Que é como ele sabe que você é você, né? Uhum. E como é que ele sabe que você é você. Ele pega o site que você está acessando, ele pega o teu nome do perfil, e que, o nome que tu tens no perfil de exibição e a referência que seria, por exemplo, no Twitter. O site seria twitter.com, o nome seria, lá sei, o Guilherme Goulart, por exemplo. E a referência seria barra regular, que é o teu usuário, né, Guilherme? Então, e o que acontece? Não. Não, tá, mas tudo bem. Mas que fosse, não importa. É. Mas você, daí que isso é mandado, essas informações são mandadas numa requisição para uma API pública, obviamente, né? E essa API, então, ela vai te retornar um identificador, tá? Que é um identificador gerado de forma única para essas três informações. E aí... toda a questão de os bloqueios que tu defines e o que vai ser bloqueado na tua página ou não, as expressões que tu quer que sejam bloqueadas, tudo isso é feito com referência a esse ID. Tá? Só que esse ID, como eu acabei de falar para vocês, ele é gerado todinho com informações publicamente disponíveis. Então eu posso pegar o Twitter, usando o Twitter como exemplo, eu posso pegar o Twitter de qualquer pessoa, vou lá, vejo o perfil dela, o nome, e vejo o nome de usuário dela e coloco lá o site, que é twitter.com, e eu consigo gerar um ID, consigo obter o ID daquela pessoa. Que ela esteja ela usando a extensão ou não. Obviamente que tem interesse que ela esteja usando a extensão, né? Então, se ela estiver usando a extensão, a partir daí eu posso submeter novas expressões para serem bloqueadas. Tá? Então eu posso fazer com que sumam do navegador daquela pessoa as expressões que eu bem entender. E para isso eu só preciso usar esse ID que qualquer um pode obter pedindo para o servidor deles com informações públicas, né? E dizer, bloqueia para este identificador aqui a expressão tal. Aí ele vai lá e vai bloquear e se a pessoa estiver usando a extensão, aquilo vai desaparecer do navegador dela, daquela visita que ela está fazendo naquela página naquele momento. Então esse é um primeiro problema, ou seja, você não tem autenticação alguma, né, nesse sentido. Qualquer um pode inserir termos para serem removidos da conta de qualquer pessoa que estivesse usando o plugin. E nós indicamos... e aí tem uma questão, né? A API deles estava no nome... está no nome, o endereço, né? O endpoint está no nome dessa SuperAre Media, que é essa empresa que trabalhou para a IUC para fazer esse sistema, né? Ou seja, eles estão usando os servidores da SuperAre. Ou seja, você está transferindo ainda a uma outra pessoa jurídica aí que está tratando esses dados, e eles trabalham com data analytics também, né? Então a gente, como não há uma política de privacidade, é difícil saber o que se poderia estar fazendo com esses dados. Poderia não estar fazendo nada com esses dados, né? O que eu acho que é muito mais provável. Mas, ao mesmo tempo, poderiam estar utilizando para uma finalidade de perfilização, de profiling, alguma coisa assim, né? Sim, exatamente. E aí tem um outro ponto que você pode submeter para lá, você pode submeter, pegando o ID de alguém, você pode submeter textos com as expressões que você quer saber se aquela pessoa bloqueou ou não. Então, seria possível você descobrir se que termos uma determinada pessoa está bloqueando, entende? Claro, você teria que fazer por testando, né? Submete isso. O termo e saber se está sendo bloqueado ou não. E é bem tranquilo de fazer isso, assim, não tem... de fato, a aplicação não tem segurança nenhuma, tá? Assim, quando eles falam que se preocupam com a segurança no e-mail, etc., eu não sei que padrões são esses a que eles estão se referindo, porque não tem segurança nenhuma. E os dados das pessoas ficam expostos, não só vão para eles esses dados, como a questão das expressões, elas podem ser facilmente obtidas por um terceiro, entende? Mas nota aí que, repito, é a questão da outra pessoa jurídica, né? Porque não parece que houve um contato entre que é o erro clássico de você lidar, qualquer empresa lidar com comunicações de incidentes, né? O que pôde se notar, uma hipótese aqui, né? É que essa pessoa que respondeu, ela deu uma resposta genérica dizendo que o serviço é seguro, e depois disso ela não deu mais respostas para nós, mesmo que a gente ficasse indicando para elas que a vulnerabilidade foi encontrada. Ou seja, ela nem sequer pediu, eles nem sequer pediram detalhes mais técnicos daquilo. Eles simplesmente disseram, ah, nosso serviço é seguro e vou fazer de conta que isso não é nada. E não parecem ter passado isso para o pessoal da empresa que desenvolveu, de fato, a aplicação para eles e que mantinha o endpoint. Ou seja, falhou o processo de comunicação de incidentes. Veja, um produto desenvolvido por uma seguradora que tem por trás um banco, né? Sim. Então é preocupante isso, né? Eu me preocuparia se fosse eles, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma questão delicada, né? Você vai fazer uma coisa assim, uma coisa que diz ser um seguro, que a gente já vai discutir isso na sequência, que diz que seguem práticas de segurança, não seguem nenhuma. E que diz que tem uma política de segurança, que aliás não tem, que é só um link na internet e não responde nada sobre isso, sabe? Que não é nem um link, é só a palavra escrita na página. Só a palavra. Mas assim, para ser uma seguradora, você tem que respeitar certas regulamentações, mas não é assim, vou abrir uma seguradora. Então, claro. Eu achei um tanto estranho isso, sabe? E fica mais estranho ainda, né, Guilherme? Porque o que que... A gente está aqui tecendo uma crítica pública a uma empresa, mas vejam, nós tentamos por todos os meios entrar em contato com eles, utilizando os canais oficiais, dizendo tudo o que nós pretendíamos falar, como vocês ouviram, né, as mensagens que nós enviamos. Inclusive, mesmo depois do silêncio deles, nós insistimos mais duas vezes. Olha, nós queremos gravar sobre isso. Vocês têm um posicionamento oficial sobre isso? Né? Vamos imaginar que não houvesse todas essas vulnerabilidades que foram encontradas. Né? A questão da falta de uma política de privacidade já seria sério bastante, por exemplo, para nós gravarmos um episódio inteiro sobre isso. Né? Ainda mais nessa questão, né, logo depois ou enquanto estava sendo discutida a aprovação do projeto de lei, a sanção, melhor dizendo, né, da lei de proteção de dados. Então, esse ponto é grave, né? Eu creio. Então, eventuais aí questões, nós oportunizamos a resposta e não nos ouviram, como acontece com, sei lá, a maioria dos comunicações de incidentes de segurança que se faz, né? Bem, depois disso, então, Vinícius, já se encaminhando para o fim, nós recebemos uma última mensagem deles, depois de tudo isso, dizendo o seguinte: Guilherme, bom dia. Agradecemos novamente a sua mensagem e pedimos desculpas pela demora numa resposta. O plugin foi descontinuado na última quinta-feira. Obrigado pelo interesse e preocupação. Um abraço. Ops! Ou seja, mas como assim o plugin foi descontinuado? Não é só o plugin, deixou de existir o seguro. O seguro, inclusive, saiu do ar o site, né? Sim, não tem mais seguro. E aí nós ficamos pensando, nossa, mas será que foi por nossa causa isso, né? que houve? Não é tão importante assim. Não somos tão importantes, claro que sim, né? E aí nós fomos pesquisar um pouco mais sobre o assunto e caímos numa notícia do Globo, do dia 8 de agosto, dizendo o seguinte: seguro, entre aspas, contra haters da propaganda de Supla e Jojo Todinho será notificado. Empresa da Caixa Seguradora oferece proteção contra ataques na internet. Não é bem isso que faz, mas vamos dar um desconto aqui pro Globo, né? Vou ler a notícia. Com os cantores Supla e Jojo Todinho como garotos propaganda, a campanha Seguro contra Haters da UC, uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora, entrou na mira da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que regula o mercado no Brasil. Na campanha veiculada na internet, a UC dá a entender que está vendendo um seguro para que as pessoas consigam bloquear comentários maldosos em seus perfis nas redes sociais. Mas, na verdade, a seguradora não está vendendo o seguro. Para poder ter o bloqueio de palavrões e xingamentos nas redes sociais, o consumidor precisa baixar um plugin no computador. Procurada, a SUSEP vai notificar a empresa UC a respeito da utilização inapropriada do termo seguro em sua campanha. Aí eles falam aqui um pouco sobre a questão e tal, leem o que está escrito no site. Os produtos comercializados nesse site são garantidos pela Caixa Seguradora, diz o site deles. Em outro momento, diz que o registro desse plano na SUSEP não implica por parte da autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização. Há uma preocupação muito grande da SUSEP em afirmar que a autarquia está de portas abertas à inovação, mas que o mercado de seguros é um setor regulado, no qual há regras, disse a autarquia em nota, como você falou antes, né, Vinícius? Procurada, a UC disse que até o momento não recebeu nenhuma notificação da SUSEP sobre irregularidades na campanha. A Caixa informou que a UC é uma plataforma online do grupo. Termina a notícia e, algum tempo depois, eles encerraram o plugin, o site e tudo mais. É. A gente disse que era um seguro, mas não era um seguro, mas ninguém nos disse que a gente não podia fazer isso, então a gente fez. É. Cara, assim, só pra deixar muito claro, né? A ideia de um seguro contra haters, o que eu imaginei quando eu ouvi o título da notícia que tu me falou, Guilherme, eu pensei em alguma coisa assim, o pessoal tem um grupo, tem uma empresa que oferece serviço para, né, para ir juridicamente contra certas pessoas que dizem coisas inapropriadas e agem junto ao Twitter, ao Face, etc, para remover coisas que são falsas sobre a pessoa, né, alguma coisa nesse sentido. Até nesse sentido seria interessante, né, para certas pessoas. A questão é que não era seguro algum, era só uma coisa que escondia mensagens do teu navegador, se tivesse com o plugin instalado. Então, se tu instala o plugin no teu navegador, no teu notebook, se não está sincronizado com o teu navegador do teu desktop, no desktop tu vai ver os comentários lá. Então, as coisas não saem da internet, saem apenas da vista da própria pessoa no computador onde ela instalou o plugin. É, que resolve parcialmente o problema, porque se você acha que aquele conteúdo está sumindo da internet, não está. Se é um xingamento teu, ele vai ficar visível para todo mundo. Mas não resolve em nada o problema. Porque não bloqueia o cara simplesmente, entende? Tá te incomodando? Bloqueia e não vai ver mais. O resto do mundo vai continuar vendo. Então, assim, realmente... O serviço é uma coisa completamente inócua, assim, eu vou usar... Assim, é uma bobagem, na real, entende? Porque você poderia bloquear no próprio Twitter. Você não gosta dessa conta, você escreve uma bobagem. Vai lá e bloqueia. Deixa de seguir. É que o Twitter não deixa bloquear. Não sei se totalmente, porque o Twitter, até onde eu sei, não deixa bloquear por palavras, né? Então não, você poderia ter um bloco adicional. Tu bloqueia o perfil. Entende? Tu bloqueia o perfil. Seria tu poderia utilizar isso para proteger crianças. Que estão usando o computador para não ver certas expressões. O material, Mas mesmo assim, cara, isso não é uma solução adequada e nem feita da maneira adequada para se fazer isso, entende? Sabe qual a impressão que eu fico? É que foi... Impressão não. Foi uma campanha de marketing, tal site que vocês vão ler ali, inclusive dando o nome da empresa, enfim, que participou. Então, foi uma campanha de marketing. Tanto que pagaram o Supla e a cantora Juju Todinho, para fazer isso, ou seja, tem um marketing aí por trás, né? Atrair pessoas para eles, para a marca deles, enfim. O que a gente começa a ver aqui é, de repente, uma campanha de marketing que, de fato, oferece um serviço, mas que não é um serviço muito eficiente, é só por uma questão de marketing, que as pessoas podem entender como sendo uma outra coisa e que ainda envolve questões de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Olha... E pior, e ainda dentro de um mercado regulado, que é o mercado de seguros. É complicado, né? E aí, a empresa ainda some no final, ou seja, é brilhante. Né? É uma história literalmente com início, meio e fim. É, bem marcado, né? Essa teve fim. Pelo menos se a SUSEP não levar adiante alguma coisa mais séria aí contra a empresa, contra o que ela fez e tal. Aí o sim. Então, se não acontecer mais nada, é uma história com início, meio e fim. E é realmente curiosa, sabe? Realmente curioso a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Bem, então, acho que era isso. Até teria algumas outras questões que a gente poderia tratar aqui, envolvendo até a própria ideia de quais são os limites das fintechs, quais são os limites de novas empresas de tecnologia que, de repente, parece que acreditam que por estar na internet os limites seriam menores, mas pelo menos no Brasil nós não estamos vendo isso acontecer, né? Bem, eu tenho uma recomendação aqui, Vinícius, naquela coisa de trazer coisas diferentes, né? Manda ver. Pro podcast, enfim. Um dos temas que eu estudo dentro do direito civil é a questão da proteção animal e o posicionamento do animal dentro do direito civil. E em função disso eu tenho lido um pouco sobre a questão da senciência, né? De como os animais têm sido vistos em outros ordenamentos como seres sencientes e que passam a receber toda uma proteção, enfim. E tem bastante coisa escrita sobre isso, viu? Sobre ética animal, sobre cuidados dos animais, né? Você tem caras como o Peter Singer, o Gary Francione que falam sobre o tema, mas eu gostaria de indicar dois livros que eu tô lendo nesse momento, que Um deles é da Jessica Pierce, que é Run Spot Run, The Ethics of Keeping Pets, ou seja, a pergunta que ela começa o livro é ético manter animais de estimação? E até que ponto as nossas práticas, né, que não seriam práticas meramente egoístas para a gente alimentar nossa alma com a companhia dos animais e eventualmente nós não poderíamos estar causando danos, né, com práticas que temos, né? E o outro é Para Lá das Palavras, O Que Pensam e Sentem os Animais, do Carl Safina, que fala sobre certas... Eu estou no primeiro capítulo ainda, mas ele começa falando sobre a organização social dos elefantes e como eles se reúnem em famílias. E como... Cara, é muito interessante como são animais desenvolvidos. É impressionante, assim, do tipo, eles têm amigos, eles se visitam entre si. Do tipo, ah, vamos visitar aquele outro grupo de... elefantes, e eles vão lá, se visitam, depois vão embora, voltam. Então, é algo muito, muito maravilhoso, assim, como a gente começa a perceber o alcance, né, a evolução desses animais. Certo? Perfeito. Então, temos, por último, a leitura dos nossos apoiadores, né, Vinícius? Sim, nós temos para dar as boas-vindas a dois novos apoiadores, né? A primeira mulher que nos apoia... Muito legal. Né, que é a Karina Klebanovic Suzuki. Isso. Não sei se eu pronunciei certo o nome. Eu acho aqui. Que é Klebanovic. Klebanovic. Pode ser. Acho que sim. Bem-vinda, Karina. É, e você é a primeira apoiadora, né, feminina do Segurança Legal. Muitíssimo obrigado pelo teu apoio. A gente fica muito feliz com isso. Obrigado também ao Ulisses Alves da Conceição, que passou a nos apoiar também. E também vamos fazer agora alguns agradecimentos rápidos a alguns dos nossos ouvintes, né, que já nos apoiam há mais tempo, né, Guilherme? Então vamos agradecer aqui aos insiders Theo Costa e Rosber Jr., aos colaboradores Leonardo Andrade e José Nascimento, aos participantes Vinícius Lima e Thomas Carlos Valdal. Um muitíssimo obrigado a vocês e a todos os demais apoiadores do Segurança Legal, que nos ajuda a manter esse projeto crescendo, avançando, e que a gente possa, né, incluir melhorias aí cada vez maiores nele. Legal. Certo, obrigado a todos. E agora, Vinícius, nós nos veremos, ou melhor, nos ouviremos no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.